Autorizado início do reboque, reporta através do portão 612, o Mike Bravo Yankee. 3597, chame o centro S, frequência 126.0, alterna 128.8. 2610, alterna 282, está 3597, obrigado. 126.0. 126.0, sim. Aponta o término do negócio, Mike Bravo Yankee. Sim, aportará, Mike Bravo Yankee. Azulgoto 234, autorizado Recife, via Besouro 17, nível 350, saída Buca, transição na Caju, primeira curva esquerda, transponda 5023. Papatango Eco Juliette Eco 02 a bordo, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Sim, ponto de espera da Rúmeo. Papatango Eco Juliette Eco, autorizado alinhar e decolar pistão no 7, o vento variável com 02 nós. Autorizado decolar. Papatango Eco, Juliette Eco, decolado aos 1-2, prossegue corredor Shell no 1000 pés, chama o controle 1-19-8, tem um bom voo. 19-8, chama o controle, bom dia. Terra Palma, 3 horas de aproximação. Voo 1-2-3-3, prestado táxi e índio, ponte para dono 0-2, 1-1-8, sinal 6-12, que negar 1-0 no 4. 14 de Índia. 2-3, por exemplo, está de via índio, ponte para dono 0, torre 1-9, espalha 6-12, que negar 1-0 no 4. Eco Juliette Eco, mantém as condições visuais, corredor Shell no 1000 pés, confirma intenções do voo? Seria através do farol 4300 Pro de Veracruz, a fim de interceptar 290 Sierra Vitor Delta para início do aerolevantamento. A Papatango Eco Juliette Eco confirma, irá manter 4300 no farol da barra? Sim, mantendo 1000 pés após farol da barra para aerolevantamento. Tá ok, já portaram. Salvador, bom dia, Borodão. Pronto, 1-2-3-3, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento variável com 0-2, nós. Ali decolador 1-0, Borodão 2-3-3. Sim, após o farol da barra, prossegue para o VL de Salvador? Seria CD a 4300 com proa de Zera Cruz, seria ideal. Só para ter um Juliette Eco, confirma o tempo total de voo? Será entre 1 hora e 30 e 2 horas de voo. Sim. Rio 5973, bom dia, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero. Bom dia, Rio 5975, da frente do hotel. Rio 5975, para a cota, chame só aluno, 21, décima 1. 2-1, décimo 1. Acelerador 2-2-3, solo São Paulo. Acelerador 2-2-3, Vitória da Conquista. Acelerador 2-2-3, Vitória da Conquista, autorizado. Via alto plano de voo, nível 180, saída da ONU, Elephant. Primeira curva direita, transponda 5030. Cotejamento correto, aponta push para ser 2-2-3. Salve, saúde, bom dia, Rio 5975, paciente do hotel, autorização Fortaleza. Rio 5975, autorizado Fortaleza, via Zulu 9, Bangu, Abuco direto. nível 350, saída da MOM, transição frote, primeira curva esquerda, transponder 5016. Dia, Arvor 1, cruzando 1400. 1233, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída Arvor 1, submantém nível de voo 360. 360, Arvor 1, voo 1233. Controle 1, 9.8, confirmando a transição frote, aponta puxa, risco 9.7. Sente, mamo frote, transição. 3.9.8, controle de saída, Rio 5.9.7.5. Sente, cumpra a restrição inferior da saída, passarei o gráfico forte. Através do farol, Eco Juliette Eco. Papatango Eco Juliette Eco, autorizado a subir para 4.300 pés na proa de Vera Cruz. Muito obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, o Azul 2783, centro do hotel, 160, do carro da conquista. 92, bom dia, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 060, ajuste na 014. Mantém inicialmente o perfil 1092. Por 1, transição elefa. Curva direita, transporte 5041, azul 2783. Aeroporto pronto para o posto 273. Sim, 273. Antônio Salvador, Rio 5973, decolado. Rio 5973, contato radar na decolagem, via saída PUCA, subir e manter nível de voo 330. Subida PUCA Aracaju, subindo ao 330, Rio 5973. Voo 755, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste na 014. Tanguaco Juliette Eco, confirma, irá passar quantas milhas de Salvador? Terra... Torno de 20 milhas no máximo, a gente já está quase para a curva direita do Eco. Fez umas 3 milhas para a magnética 113. Papatango Eco Juliette Eco, devido a tráfego em aproximação para Salvador, tem condições de afastar para o setor noroeste ou setor oeste de Salvador? Bem, seria como se o setor de Salvador quiser, a gente pode aguardar aqui em 3.100 pés na região, seria o ideal para a gente. Interfere na aproximação de Salvador, tem como afastar para o setor noroeste? Setor noroeste, o Eco Juliette Eco. É, pode prosseguir na ascensão? Autorizado, Papatango Eco Juliette Eco, suba para 4.300 pés. Alô, funcionamento do Rio 59, 75, passa de casa. Isso, 5975, autorizado, puxa a porta frontal. Autorizado, OTA na presente posição. Papatango Eco, Juliette Eco. Gono 233, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, bem. Qual fase se encontra? E pista da cola? O Juliette Tango? Petrolina, autorizado nível 120, rotação de voo, saída Momo, transição WhatsApp, primeira curva esquerda, transponda 5010. Rio 5973, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Boa, adiciona o continente, vou guardando a informação. Direto. 1092, autorizado descer para o nível de voo 050. 0092. Aqui é Petrolina, só vou confirmar com o centro. Se essa HG chegou pro centro, tá, ela vai ser autorizada. Sobrevoo na ilha de Itaparica a 4 mil pés, Papa Alfa 34. Bruno 092, autorização para o final do procedimento ILS X-ray da pista 10, curva direita proa 055, vista para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-ray da pista 10, reportabilizado. Proa 055, confirmando o risco 975, Juliano. táxi, clima aeronaves da Azul, frente via Indy, ponte parada no 0 Torre, 1 no 8, só meia dúzia, que legal no 0 no 4. 114, 118, 6, pega o avião da Azul, nossa. O Azul 4234 confirmando, já solicitou o táxi. Eu vi, 2 horas e 40, alternado com Fortaleza. 2 horas e 40, Fortaleza, meu bem? 110. Azul 4234, autorizado táxi e Índia, ponte perdão no 0, torre 1 no 8, esse nome é 12, que legal no 0 no 4. Sim, no 0 no 4, táxi e Índia, ponte espera do jeito mesmo. Alô, Salvador, muito bom dia, mais grande, você espera do céu. Autorização. Confirma, Showcop. Federal 99970, autorização Teresina 340. Número 2, cópia, aguarda, Federal 9970. A aproximação do tráfego para Salvador. Azul 4234, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento variável com 03 nós. Alinhar e decolar, tá 755, desça até o nível de voo 060, reduza para 2009. 060, reduz 2009, gol no 7. Grupo Zulu Manati, o número pede não autorizado, via corredor axé inicialmente, primeira curva direita, transponda 0146. Está reautorizado a alinhar e manter, na terceira no zero. Zero, ligou no 755, eu pedi para confirmar, e nós vamos ser detorados para prosseguir na chegada. Prosseguir na chegada, gol no 755, informa o tráfego 1 hora, 2-0 milhas, fazendo sobrevoo na ilha de Taparica, a 4.000 pés, Papa Alfa 34. Enviar para a central de voo, tentando falar com os mesmos para passar para o centro do seu plano. Sem o centro do seu plano, não tem como pagar a autorização no momento, que tentar fazendo contato com o plano e após isso tentar outra alternativa. Eu vou andando, não sei o que. Azul 4234, decolado às 31, chame o controle 1-1-9-8, tenha um bom voo. 198, bom dia. Gente, mantenha para aproximação dos tráficos de Salvador, após ser autorizado o sobrevoo. Azul 4234, contato radar na decolagem via saída PUCA, sube e mantenha nível de voo 350. Sobe 350 na saída PUCA e solicita quando possível direto PUCA. Gente, aguarde coordenação. Bona 755, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da Pistona 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, X-Ray, gol 175. Bona 092 estabilizado. Bona 7. Final do procedimento, chame o de Salvador, frequência 118, decimal 6. 836, gol 1097. Bona 975, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento variável com 03 nós. Bona 092 e a torre. 092, passando marcador externo. Boeing 727 da Rio, iniciando rolagem pistão no zero, continue a aproximação, aguarde pista livre, gol no 092. Aguardando, gol no 092. Potanguaco Juliette Eco está a 27 milhas oeste de Salvador, autorizado a iniciar sobrevoo sobre Veracruz. Nove décima oito, tem um bom voo. 98, bom dia, senhor Alfa 5. Salvador, bom dia, esse é o Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, via saída Momo, sube e mantenha nível de voo 350. Via Momo, 350, poderia coordenar o nível final 310, senhorita, e se autorizar presente o voo para o tiro? Sim, se aguarde coordenação com o centro do recife. Salvador, Azul 4234. Azul 4234, prossiga. Pode tentar coordenar aí com o Recife direto ao meu Fox 08. Sim, Azul 4234. Rio 5975, autorizado o nível final 310, sendo solicitado que mantenha o perfil de saída. 310 e mantenha o perfil de saída, 5975. Transponder 5061, prossegue como cotejado anteriormente para Serra Bravo, Lima Papá. Tô no 8. Direto no meu Fox 018, 425. Vou 092. 092. Confirmando o chama 2 da presente, 198, estou meia dúzia, Julietão mesmo. 5, complete final do procedimento, chama 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. Correção, 118, decimal 6. Deixa eu ver, vou 97. Até o Romeu autorizado táxi, o ajuste 10014, reporte ponto de espera da Romeu. Salvador, gol 755, estabilizado e check-free. Gol no 755, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 03 nós. Vivo e pouso, gol 755. Papapá Juliette Hotel Romeu autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Azul 273 autorizado, puxa contato. Solo pastoreiro 2223 para o táxi, está com 4, 5 horas de autonomia, alternando Salvador e Cuiabá 72. Pastoreiro 223, autorizado táxi e Índia, ponte para dar no 02, 198, decimal 612, que ligou no 04. Táxi Pátio da Índia, quando pronto, 198, 60, 092, agora passando Passarelo, que está sendo táxi através 07, após o mesmo ingresso de Juliette, portão 09. É, passo Passarelo, Juliette 09, bom, 09. Azul 4234, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, obrigado. Bom dia, bom voo. Tango Eco Juliette, Eco, confirme. Encontrou de inicial sobre o voo da presente posição? Então, é, seria essa magnética ideal, ou mais 15 milhas. Em condições de iniciar sobre o voo na presente posição? Espera. A tráfego de aproximação para Salvador, confirme. Irá manter afastado 1 ou 3 milhas de Salvador. Não, seria é, essa magnética por mais 15 milhas é, em balde. Gente, gente. Autorizado? Mantém a magnética? Autorizado, tá passando aqui de 10 anos. Autorizado, alinhar e manter, posso tomar aqui aqui. Voo 1755 no solo aos 40, direita solo 121 no decimal 1. Direita solo 121 no decimal 1, voo 1755. Torre passarelo 2223, pronto, ponto de espera da 90. Sim, a gente mantém o ponto de espera, passarelo 2223. Mantém o ponto de espera, passarelo 2223. Tá com 5-1 a bordo, 4 e 20, alternada é Salvador. Confirmando, 1-0-1 a bordo, é isso? Não, 5-1, tá? 5-1, quente, azul, 27, 3 autorizado, táxi, e a Índia, ponte de espera do 1-0-2, 1-1-8, esse palmeira 12, que legal, 1-0, 1-4. Quente, ele tá 24, autorizado, táxi. E a Índia vai reportar o ponto de espera, chamando a torre 7,2,6, azul 2,7,2,6. Salvo Salvador, Golo 755, livrou à direita, taxando via mãe. Golo 755, autorizado táxi alfa, reportista Juliette. Pedro 2223, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, cabeceira 1-0, cabeceira 2223. Pushback e a chamamento. 990, a TR está acionando até agora no momento, após o mesmo autorizado, puxa o portão. Aquele bom. Não. Não. Axé, 1000 pés, chama o controle, 119.8, tem um bom voo. Alô, Bonato Alasta, ou Bonato de São? Você viu lá o carro? Deixa até o meu aguarde. Agora, ó. Então, 4753, separação para sequenciamento, curva direita. na proa 230, está alimentado pelo localizador. Proa 230, ligado ao localizador, já pode ser. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, decoração para evitar tráfego. Curva à direita na proa 014, mantenha essa proa inicialmente por 14 milhas. Após cruzar o nível de voo, após 3 mil pés nessa proa, autorizado direto para táxi. 014, após proa normal, vou lá para táxi, por favor. Então, 4753, desça para 3 mil pés, ajuste na 014. 7104, 4754. Controle Oscar, Mike Yankee. Apá Romeu, Oscar, Mike Yankee, mantém-se em condições visuais, corredor a chão no meu pé. Afirmativo, solicita o cruz direto para a unidade de Paris. Autorizado direto Manati, reporte 20 milhas fora. Papá Romeu, Oscar, Mike Yankee. Trabalhamos 20 fora, Yankee. Papá, Juliette, Hotel Romeu, autorizado subir para o nível de voo 120. Prova 1, autorizado de lado da tapa. Negativo, mantenha a prova. Rio 5975, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Bom dia. Rio 4981, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste na 014. Salvador, bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba restrito a 3 mil pés na saída Arbo 1. 2223, 3 mil na Arbo 1. Pão 4753 para o curso do localizador, curva esquerda. Proa 130, reporte estabilizado. Desça para 2 mil pés. Autorizado o final do procedimento LS-X-Ray da pista 90. 130, proa 2 mil pés. Chamaremos para o contato. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, 7 milhas norte de Salvador. Reassuma navegação na proa de Vatapa. Vatapa, Romeu. Após a decolagem, vai bater 3.000 até 1.0 milhas do VOE. Azul, 2783. Afirmo. 3.000 no perfil da subida, Arbo 1, aguarde para a decolagem. Tio 2223, pode voar da presente direto para Arbo. Autorizado direto Arbo, passarudo 2223. 2223, obrigado. Papapá, Eco, Juliette, Eco, tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo oeste, subindo restrito a 3 mil pés, Alfa Tango 72. Seria possível agora a curva à direita do Eco, Juliette, Eco, afastando na recíproca? Irá afastar quantas milhas? 15 milhas. Aí encerra o aerolevantamento e já desce para o ponto final. Confirme a proa por quantas milhas, Papatango Eco Juliette. 283 seria a ideal. Aguarde, vou inicialmente WhatsApp, Juliette Hotel Romeu. Então, Eco Juliette, Eco, confirme. Irá manter a magnética 283 por afastado 2,5 milhas? É, em torno de 16 milhas. Se dá presente autorizado, já inicia a curva. Mantém inicialmente o sobrevoo sobre o VL Salvador, Papatango Eco Juliette, Eco. Na hora que é que mantém espera? Mantém espera no VL Salvador a 4 mil pés, Papatango Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco. Salvador, muito bom dia, 9970, ponto de espera da 10 pronto. Federal 9970, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Paz Juliette, até Romeu, autorizado direto Lapa. Decolado aos 48, atende a restrição de manter 3 mil pés até 10 milhas de Salvador no perfil da subida Arbó. Chame o controle, 119.8, bom voo. Vai manter restrição 3 mil pés até 10 milhas fora de Salvador com controle 19.8, 12.7.8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 2783 azul. Decolou a saída Arbor Uno. Está cruzando 1500 pés. Azul 2783, contato radar na decolagem. Suba restrito a 3000 pés, via saída Arbor Uno. Restrito 3000 pés, Arbor Uno, 2783 azul. 10-4-7-5-3, chame torre, 118.6. Posição 4753. TAM 4753 é a torre? Salvador, TAM 4753, bom dia, prossiga. TAM 4753, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 0, 20 graus, 049. Tráfego pouso, pistão no zero, TAM 4753. 2 horas, 7 milhas, fazendo sobrevoo sobre o verde, Salvador, 4000 pés, Papa Alfa 34. Ciente do tráfego 2783. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, quando possível estimar de pouso? Uno, uno, zero, uno. Ciente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência do tráfego de coordenação. Dois da TAM, final da 10. Após a passagem do R2, da TAM autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, federal 9970. Faz o dano e mantém a 9970. Back. Controle 2783 autoriza direto o Elefa. Mantém o perfil de saída, azul 2783. Mantém o perfil, tá mantendo 2783. Azul 4981, desça para 4000 pés sem restrições. Irá realizar pouso na 10? Não, seria na 17. Sim, irá modificar? Afirmo. Papa Tango Eco, Juliette Eco, seguinte. Para pouso na 10, na 17, curve à direita na proa 035, está limitado por essa proa por 10 milhas. Na direita agora, 035, em descida. Papa Tango Eco, Juliette Eco, desça para 1.500 pés, correção, desça para 2.000 pés, reposto para modificação. Ok, já para modificação, 035, desce para 1.500, o Eco, Juliette Eco. Papa Tango Eco, Juliette Eco, plano de voo modificado no 052, desça para 1.500 pés em condições visuais. Eco. Azul 2783, suba e mantenha nível de voo 1.60. 1.60, 2783. 53, decolar, passando. 753, autorizado. Alfa, 7.07. Alfa, Soviético, Central 9970, restrição paga pelo controle Salvador. Após a decolagem, mantém a proa até 4.000 pés e após curva esquerda na proa de Cogbo. Então mantém a proa até 4.000, após curva esquerda, voa Cogbo, 9970. Vai. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 020 graus, 04 nós. A gente vai iniciando 9090. Azul 4981, desça para 2.000 pés, ajuste na 014, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão na 0 é passabilizado. 2.000, autorizado em reconhecida, 0 é passabilizado, para o A 9970, decolado 55, chame controle 119.8, tenha um bom voo. 19.8, obrigado. Salvador, bom dia, 9970 do Serão, tá mantendo a sua até 4.000. Serão 9970, contato radar na decolagem, mantém o eixo de decolagem até 4.000, após voo direto Cogbo, ele mantém o nível de voo 340. Após 4.000, curva esquerda, voa Cogbo 340-990. Guardião 07. Para a decolagem? Até a Oscar, reporte para ingresso, Guardião 07. Papel Gueco Juliette Eco, voe na proa do Ceasa, reporte visual com campo a 1.500 pés. Papel Gueco Juliette Eco, tem condições de voar na proa 205? Tem que aprender algo para o Ceasa. Azul 4981, compete novo procedimento, chame torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, 4981. Controle 2783, Azul, solicita apoio, confirma. Azul 3783, aguarde coordenação com o centro do Recife. Mantenha cabeceira 17, Guardião 07. Azul 4981, bom dia, tráfego avistado, autorizado com pistão no zero, vento 040 graus, 05 nós. Autorizado pouso, 4981, azul. Azul 2703, autorizado direto de porta da conquista. Direto conquista, 2703. Tango Eco Juliette Eco, a magnética ideal para o Ceasa é a 1977. 1977, Eco Juliette. Papa Tango Eco Juliette Eco, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 1118.95. 1895, bom dia. 1118.6, correção, Papa Tango Eco Juliette Eco. 1806, Eco Juliette Eco. Torre Salvador, Eco Juliette Eco, está na rotatória. Papa Tango Eco Juliette Eco, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação. É, com o Charlie 35 iniciando rolagem e decolagem da pista 17, aguarde de pista livre. Prossegue na final, guardando pista livre o Eco Juliette Eco. Azul 4981 no solo 11100, direita solo 121 decimal 1. Decolado ao 00, chame controle ao 01, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 119, 8, grato. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, mantenha as dimensões visuais e litoral sul 500 pés, reporte visual Condina. Porta da Condina, 7. Passarei do 2223, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 260, 288, obrigado. Uhum. Federal 9970, chame o centro Recife, frequência 126.5, alterna 125.45. Centro Recife 256, via ordenado. Frequência primária, 126.